Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Estamos começando mais um Fuleiros Pop hoje aqui, gente. Mano, um cast que, tipo assim, 2020 foi muito difícil. Mas esse cast é pra provar que ainda existe esperança nesse mundo nefasto, cara. Que a gente convidou aqui e abre as portas pra receber o diretor e a atriz de Alice Júnior, cara. Um filme inacreditavelmente brasileiro que está aí na plataforma digital Netflix pra todos vocês assistirem. E aqui, já apresentados, vou aqui começando, né, por Anny Mota. Como você está? Oi, gente! Olá, ouvintes do Fuleiro Pop. Obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. Espero que seja incrível, divertido. Sei que vocês são divertidíssimos também. Já senti a energia de vocês e adorei. Tô bem. É isso. Ai, muito obrigado mais uma vez e seja bem-vindo à nossa casa e se divirta também. E aqui do lado, esse diretor fofo, maravilhoso, gentil, bondoso e amoroso, Gil. Obrigado pelo carinho de vocês, um prazer enorme estar aqui no Fuleiros Pop e vamos que vamos. Viva o cinema nacional! Viva o cinema nacional, coisa que a gente bate bastante na tecla por aqui, cara. O circuito está crescendo tanto também, né, que a gente está aprendendo muito com um cinema nacional que sempre foi muito independente e que sempre seja, mano, tá lutando pra caramba. E tipo, quando você vê o cinema nacional na Netflix, na plataforma mundial, nossa, isso me dá muita felicidade, de verdade. E parabéns a vocês por terem conseguido, primeiramente. Dá orgulho, obrigado, né? E aqui pra tranquilo, disponha. E aqui pra completar o time da casa, Cid Vasconcelos, do Clube do Filme. Boa tarde a todos. Tô um pouco nervoso, né? Afinal, tô do lado de grandes pessoas. O Gil Barani, que é o diretor do filme Alice Júnior. A Anny Mota, que é a protagonista. E muito orgulho de ter assistido esse filme, né? E quando assisti, inclusive, marquei no Instagram. O Gil já viu e curtiu. Indiquei pro pessoal do Fuleiros Pop e... É verdade. Aconteceu isso aqui, né? Que, sem dúvida, vai ser maravilhoso. E aqui, para ainda completando o time da casa aqui junto conosco, diretamente de Sorocaba, nosso lindo José Augusto. Esse vai ser o podcast pra gente citar Foucault, né? No... Na análise do filme. E aqui conosco a nossa incrível editora, vitrinista e melhor amiga pra todas as horas, Yoko Nath. Ah, obrigada. Oi, gente. Vamos lá falar desse filme maravilhoso. Gente, eu fiquei, de verdade, assim, eu gostei bastante da história. Então, assim, eu tô animada com o que vai acontecer nesse cast hoje. Que ótimo. Então, mais sobre esse papo depois da leitura de feedbacks e e-mails especial dessa vez, que vocês vão entender por conta do contexto do filme. Então, um beijo e até lá. Já antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Olá, meu nome é Giovana Xavier, sou travesti, motorista aplicativo, taróloga, mãe de santo na Umbanda. Venho tecer algumas palavras sobre o filme Alice Júnior, sua repercussão e sobre a política, né, nesse ano de 2020, foi extremamente importante para nós, né, pessoas trans, porque muitas e muitos de nós foram eleitos, né. Sobre o filme, eu acho que ele é extremamente importante, interessante a gente analisar ele, porque ele traz à luz, traz para a visibilidade temas que são extremamente importantes para nós, né? E são questões que a gente tem muita dificuldade, justamente porque as pessoas não respeitam. Algumas não respeitam, outras é por falta de conhecimento, apesar que já passou até em novela a respeito de pessoas trans, mas mesmo assim tem pessoas que têm essa dificuldade. Então, no filme, a personagem principal, que é a Alice Júnior, ela passa por diversas questões após uma mudança de cidade, para uma cidade mais interiorana, uma mudança para uma escola religiosa, né, uma escola católica. E aí ela tem diversos problemas com relação ao nome social e ao uso do banheiro. E são coisas que para a gente é extremamente complexas, né? O respeito ao nome social é uma coisa que a gente vem trazendo uma luta há muitos anos, né? A gente conseguiu alguns avanços nesse sentido. A gente conseguiu, como um dos últimos atos do governo da Dilma, né? Ela sancionar ali um decreto a respeito do uso do nome social, apesar que esse decreto até foi revogado depois, mas foi importante aquele processo. E aí depois, de muita mobilização, de muita luta, a gente conseguiu levar a discussão da retificação do registro civil para o Supremo Tribunal Federal. E lá a gente conseguiu essa aprovação. Engraçado, quando a gente vai pensar essa questão de quando a gente leva as coisas, essas pautas para o Supremo Tribunal Federal, é que ao mesmo tempo que ele dá avanços, ao mesmo tempo ele tem dificuldade de soltar outros avanços. Por exemplo, a questão do uso do banheiro. Já foi a discussão no Supremo e foi pedido vista duas vezes, né? A gente está aguardando aí novamente marcar essa audiência, mas não sei se será tão cedo, né? E aí essa questão do uso do banheiro é tão complexa pra gente, e aí tem uma cena do filme que eu me identifico muito, que é uma cena em que a Alice acaba urinando nas calças, porque ela não conseguiu ir ao banheiro, ela estava com extrema dificuldade de usar o banheiro, porque ela foi proibida de usar o banheiro feminino, e ao mesmo tempo a gente sabe que não pode usar o banheiro masculino, porque a gente está suscetível a um monte de violências, né? Então é uma questão bem complexa. Infelizmente, eu já passei por situações parecidas e muitas de nós também já passou. Eu tenho um certo receio de usar o banheiro quando eu estou fora de casa, né? Mas eu tive problema só uma vez com relação a isso em Brasília, há muitos anos atrás. Então, assim, a gente teve conquistas importantes e a última conquista, que por um lado é muito boa, mas eu tenho algumas divergências, é com relação à criminalização da LGBTfobia. Eu tenho críticas porque, infelizmente, a gente tem um Estado que é um Estado racista, é um Estado que só aumenta a violência, principalmente com relação à juventude pobre, negra e periférica. A gente sabe como que funciona esse instrumento de poder, né? Da polícia, da justiça, que, infelizmente, muitas vezes não culpabiliza quem tem que culpabilizar, principalmente se uma pessoa tiver uma condição financeira razoável. E, infelizmente, isso é um entrave, né? Que a gente teria que ter mudanças estruturais para que essa lei pudesse funcionar de fato. Mas foi um avanço. Por que foi um avanço, por outro lado? Nós vivemos no país que mais mata pessoas trans. Então, a gente tem uma dificuldade enorme de que sejam presas as pessoas que cometem violências contra nós, que possam sofrer qualquer tipo de punição. Infelizmente, a gente tem essa dificuldade. Tem tido alguns avanços na área, que é a gente levar a discussão em alguns lugares, já tem jurisprudência para isso, com relação a mulheres trans entrarem na discussão da Maria da Penha, entrar em discussões de feminicídio, mas isso foi com muita luta que a gente foi conseguindo, né? Mesmo tendo toda uma discussão a respeito disso, a gente precisa, às vezes, dentro dos estados, mobilizar para que isso aconteça. Isso aconteceu recentemente no Distrito Federal, e lá conseguiram, com muita mobilização, que mulheres trans entrassem nos registros da Lei Maria da Penha, né? Porque nós passamos por violências domésticas também. Então, os nossos avanços são assim, conta-gotas, né? Ao mesmo tempo, estamos com diversos problemas em vários lugares com relação ao atendimento a pessoas trans na saúde. Você tem uma normativa do SUS que fala que quando a gente vai fazer a carteirinha do SUS, eles têm que colocar nosso nome social, mas na prática isso não acontece. Para além disso, em alguns estados como Minas Gerais, os políticos conservadores estão pressionando as secretarias de saúde a fechar os ambulatórios trans. Então, isso é uma realidade que a gente tem vivido também. Aqui em Goiás, até o momento, não tem acontecido, mas pode vir a acontecer, né? A gente tem visto essas bancadas conservadoras crescerem dentro da política, principalmente aí na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A gente tem, na Câmara, praticamente não tinha ninguém, vamos dizer, progressista, que tivesse. Eram poucas pessoas ali que a gente podia contar. E na Assembleia Legislativa, também uma quantidade muito pequena. Então, o que acontece, que eu ia falar com relação a eleições. Esse ano a gente teve, no, na última eleição, que foi a que eu candidatei, ela tinha sido uma eleição recorde de candidaturas LGBTs, né? Mas a gente conseguiu muito pouco naquela eleição. A gente conseguiu que algumas travestis fossem eleitas em algumas bancadas coletivas. Nessa eleição, foi diferente. A gente conseguiu eleger mulheres trans e travestis e homens trans. Então, isso é extremamente importante. Tivemos tanto em partidos de esquerda quanto em partidos de direita. E em alguns lugares, como as mais votadas, o que é um dado extremamente importante. Em São Paulo, a mulher mais votada é uma travesti negra. Em Aracaju, Sergipe, a gente teve a Linda Brasil, que foi a mais votada. E além disso, em Belo Horizonte, Minas, tivemos uma votação recorde na Duda Salaber. Foi a votação mais expressiva para uma candidatura à vereança. Então, eu acho que esses são avanços extremamente importantes que a gente teve nessa eleição que aconteceu agora. Agora é aquilo, o que vai vir por agora, né? Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, temos uma deputada trans e a gente tinha uma travesti que estava numa bancada coletiva, que agora ela foi eleita. E lá, por nós termos representação, teve vários projetos de lei anti-trans circulando, como proibindo a gente de disputar os esportes, né? Teve a discussão da hormonização, falando sobre hormonização infantil, que não existe. Existe bloqueador de hormônio a partir dos 12 anos de idade. Então, não existe hormonização infantil e nem hormonização de adolescentes. Você tem um bloqueador de puberdade. Então, assim, isso é uma mentira que eles colocam para tentar derrubar os serviços de saúde que nos atendem. Então, a gente passou por essas problemáticas desses lugares. E no DF, a gente teve uma proposição de lei, que é uma coisa que eu venho defendendo na política há um bom tempo, né? Eu já tenho uma militância aí de muitos anos na política. Como eu falei, fui candidata na eleição passada, eu propus isso dentre as minhas propostas. E a gente conseguiu essa articulação para que lá fosse proposto que as empresas que contratassem pessoas trans tivessem isenção fiscal, tivessem isenção de impostos. Infelizmente, o sistema das indústrias, né, que aqui chama FIEG, em São Paulo chama Fiesp, né, se posicionou contra. Então, assim, mas a gente está levando essa discussão. Então, são avanços mínimos, mesmo que seja uma proposição de lei, já leva o debate. Brasília hoje, você já tem uma realidade diferente de Goiânia, onde tem empresas que fazem contratação específica de pessoas trans. Que hoje, em Goiânia, a maior violência que a gente sofre é não podermos ter acesso ao mercado de trabalho formal. No meu caso, hoje, eu trabalho como motorista aplicativo. Por quê? Porque mesmo tendo um bom currículo, eu tenho uma carreira na área de vendas, na área gerencial, tenho formação superior, tenho uma formação técnica em gastronomia, mas mesmo assim me é negado esse espaço no mercado de trabalho formal. Então, a gente tem que buscar formas, né, de se manter através do mercado informal de trabalho. 90% das mulheres trans e travestis estão na prostituição. Estão na prostituição por quê? São expulsas de casa, do convívio das suas famílias, não tem outra forma de se manter porque não consegue emprego no mercado de trabalho formal e acabam indo para a prostituição. Então, é um dado importante para a gente analisar, né? E aí a gente não consegue entrar no mercado de trabalho formal por quê? Por causa da transfobia, porque a transfobia ela é estrutural. Então, eu já falei um bom tempo agora, mas a ideia era, nesses 3 minutos que eu falei, trazer reflexões extremamente importantes para nós, né? E eu estou aí aberta quando vocês precisarem de tirar qualquer dúvida, pode me procurar, que eu estou aqui para poder fazer o diálogo realmente, tentar ser didática o máximo possível. E eu agradeço o espaço, né, de poder estar falando um pouco sobre a nossa luta. Obrigado. Então, essa questão, né, das trans, você até pediu para eu comentar, nem cabe a minha palavra, apesar de ser LGBT também, mas não tenho direito de palavra. Mas eu, como professora, vejo, assim, já tive alunos e alunas trans e vai ser a primeira e última vez. Sei o quanto sofrem, a gente defender essas pessoas, não são todos que defendem. É bem complicado, até tava vendo esses dias na... Esses dias não, hoje mesmo, na internet. O Dami sofrendo uma questão lá, eu acho até fake news. Eu não sei se é verdade aquela... Você deve saber do que eu tô falando, mas eu não vou... não vou entrar em detalhes. E ele sofrendo, tipo, muito preconceito. Então a gente pensa assim, quanto que a vida da gente é fácil? Aí a gente fica, ai meu Deus, por que eu sou isso? Eu sofro aquilo, sofro aquilo outro. Mas a gente não se coloca no lugar do outro, né? É muito complicado a gente não poder usar um banheiro, a gente não poder ter uma vida normal... E a gente é normal, porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém e ser do jeito que os outros querem. que a gente seja, né? Ser motivo de chacota, isso é horrível. A gente sofre já pelo fato, por exemplo, eu de ser uma mulher cis, lésbica, mas no caso delas, né, não sei qual a orientação da Anne, né, Alice Júnior, mas eu não tenho direito, não tenho local de fala nesse assunto. Mas eu agradeço muito a oportunidade mais uma vez de participar desse podcast, é a minha opinião. E eu sou muito grata e feliz, e o que eu puder fazer para ajudar, sempre pode contar, você já sabe. Beijo. Beleza, gente. E aí, vamos de sinopse? Gil, como você lida com sinopse dos filmes? Uma coisa que eu vou fazer pergunta, que eu nunca fiz pergunta pro diretor. Quem monta sinopse de filmes? É você, diretor, que manda? Não, porque a gente geralmente lê umas paradas que não tem nada a ver com filme, sabe? Vem de uma proposta totalmente. São vocês os diretores ou tem, tipo, a equipe de marketing que acaba fazendo uma ilustração muito maior ou nada a ver com aquilo que tá sendo apresentado? Não, acho que ele é a sinopse, considerando assim que Alice é um filme de parcerias, né, que começa ali com o Bertazzo, que é o criador, depois vem procurar a produtora, e como tem todo esse movimento, quando a gente vai definir assim sobre o que é essa história do ponto de vista de uma sinopse, eu acho que acaba nascendo meio que coletivamente, mas a partir de um roteiro já muito, muito pré-estabelecido e de uma logline muito... muito forte, né? Então, não foi essa coisa de tipo, não, vamos deixar o marketing, os departamentos de divulgação, os departamentos, né? Como se tivesse tantos, mas assim, vamos deixar... É o criativo mesmo do filme, o roteirista e a gente depois palpitando ali pra gente entender. Porque a logline do filme é muito forte, é a história do primeiro beijo de uma garota trans no Brasil. Ponto, isso já é forte. E a partir disso, a sinopse, ela vai desenhando um pouco a trajetória dessa heroína. Então, é a gente que cuida pra fazer uma sinopse que encontre uma reverberação, assim, na alma do espectador, né? Porque também você pode fazer uma sinopse mais abstrata, se você quiser, né? Mas não é o caso de um filme como Alice, que é um filme muito objetivo, Sessão da Tarde, então a sinopse tem que ser bem... Gil, ele é objetivo mesmo ele usando o lúdico como plano de fundo a maioria das vezes. Você mesmo usa a brincadeira e tudo mais da história, né? Da Alice do País das Maravilhas com o nome Alice Júnior e tudo mais. Ela conta a história dela, né, lá no pedalinho. Uma coisa que a gente tem aqui no Fuleiros, num episódio passado nosso, que um amigo do integrante nosso, chamado Ana, que é do Maranhão, ele... quando foi se descobrindo também, tipo assim, pra revelar aos poucos pra Ana, que é amiga dele até hoje, ele deu um relógio do Piu Piu pra ela. Tipo, foi muito simbólico aquilo no momento, e a gente até comenta bastante sobre isso em algum episódio. E pra Alice Júnior, foi através da inspiração, das histórias e tudo mais, que a mãe dela lia, né? Que já era falecida e tudo mais. E pra ti, Anne, como foi essa parte de entender o personagem, de, tipo assim, não só entender o personagem, né? Tipo, porque vocês literalmente quando o filme foi gravado em Curitiba, certo? Então teve que ter uma locomoção toda de cenário e tudo mais, de viver com a equipe, deve ter sido muito interessante. Ah, então, viver com a equipe eu não vivi literalmente. Tipo, eu tava eles pagaram um hotel pra eu ficar enquanto eu tava em Curitiba. Então eu tinha minha privacidade. Mas eu tava com eles todo dia, de domingo a domingo eu tava com eles. Então todo mundo se tornou muito próximo, principalmente eu, Gil e o Bertazzo. E também eu e algumas pessoas do elenco, como a Thaís, que interpreta a Viviane, e a Súria, que interpreta a Thaísa. A gente se tornou muito próxima também. Então foi uma relação muito boa com todo mundo, na verdade. Se eu abri a preparação para interpretar a Alice, para viver a Alice, eu tive diversos momentos de preparação antes de gravar, na verdade. Eu não tive só uma preparação, ou foi uma coisa rápida, foram diversos momentos. Acho que foi a primeira vez que eu fui para Curitiba também. Ainda menor de idade, lá em 2016, quando eu comecei a fazer parte do projeto, em julho de 2016, e aí em 2017 eu fui outra vez, e aí eu tive outros ensaios, e aí antes de ir para gravar, em 2017 eu tive uma preparação aqui em Recife, com um preparador de elenco daqui de Recife também, E antes de gravar, já em Curitiba, eu tive uma outra preparação de elenco, que dessa vez foi com o Bertazzo, que além de roteirista, também foi o preparador de elenco de Alice Júnior. E aí foi sempre, na hora de gravar, na hora da doação, eu já tava me sentindo mais segura do que fazer. Uma pergunta aqui que eu sempre faço pra quando a gente tá entrevistando, né, atrizes e atores, e vocês do Fuleiros também, não fiquem acanhados, perguntem também. Cara, eu acho interessante porque é um papel que diz muito da pessoa que vai interpretá-lo. Você, Anne, tipo assim, você se sentiu muito mais confortável pra interpretar a Alice, porque, querendo ou não, foi uma luta que você travou na sua vida e trava na sua vida diariamente. Porque tá, aqui no Brasil ainda a gente tem muita dificuldade, e Alice Júnior foi um filme que, pra ir pro mainstream da vida, eu acho impressionante, tenho orgulho por conta disso, porque qualquer pauta trans, ela é jogada pra debaixo do tapete aqui no Brasil. Pode ser em plenário, pode ser em Senado. Mano, independente do local, o pessoal evita tocar no assunto sempre. Então, eu acho interessante quando você coloca uma pessoa que tá vivendo isso. Não tô falando que uma atriz, um ator não possa interpretar isso, mas eu acho muito mais dentro da representatividade, né? Então, uma pessoa que realmente, tipo assim, não, eu vivi isso, eu sei como é que é, eu passei por todas essas etapas, ainda estou passando por muitas delas. E a escolha também do Gil, da direção, do roteiro, da preparação de elenco, de escolher, né, a dedo a pessoa que fosse interpretar. Então, eu acho muito legal isso da parte da conscientização, né, de roteirização no geral. Mas a própria Anne ajudou, né, não na criação do roteiro, mas com algumas dicas do que seria mais factível, né, para uma vida de um adolescente trans no Brasil. É bem legal ressaltar isso também, da representatividade trans e tudo mais, até porque eu até tenho um vídeo no meu canal do YouTube, que é o Transtornada, inclusive meu canal, e que é o nome do vídeo é Transfake, onde eu falo mais sobre a representatividade trans e também sobre essa não representatividade, que é quando atores cisgêneros interpretam personagens trans. Mas é legal ressaltar também que uma pessoa trans, um ator, atriz trans interpretando um personagem trans, não tá interpretando sua história de vida e não tá interpretando a si mesmo também, né? Tipo, eu não sou a Alice, também não é a Anne, porque tem muita gente que confunde isso. Correlaciona, e, né? E também acha que... Ah, de repente, porque assim, de certa forma também foi um trabalho duro, foi um desafio também interpretar Alice. Tiveram cenas difíceis, tiveram cenas que mexeram comigo, tiveram cenas que o Gil sabe também de algumas, porque a gente falava muito sobre elas, a maioria das que eram mais difíceis pra mim e tal. Então também foi um desafio interpretar Alice, apesar dela ser trans e tudo mais, porque eu acho que ser trans é uma característica que a gente tem em comum, mas não faz com que a gente seja a mesma pessoa, né? Porque nessa luta pela representatividade trans, tem uma galera que fala, mas é uma pessoa trans, interpretar um personagem trans é se interpretar. E não é se interpretar, né? A gente tá falando sobre representatividade porque a gente também vai querer, por exemplo, uma pessoa PCD interpretando um personagem que também é PCD, sabe? E a mesma coisa com blackface, enfim, essas coisas. E você não vai estar se interpretando ou interpretando a sua própria história. Também é uma coisa meio ingênua, né? Das vezes das pessoas esperarem que todo mundo que tá em certo grupo pense de uma maneira igual, sabe? Tipo assim, não é porque tal pessoa é trans que ela tem as mesmas opiniões que refletem toda uma categoria, sabe? Mas sobre o filme, eu, tipo assim... Não sei se todo mundo percebeu isso, mas pra mim, de certo modo, ele às vezes flutua muito bem, sabe? Entre aquele clima de comédia, entre um drama e tudo mais. E pra vocês, como que foi dosar isso dentro do filme, sabe? Se foi algo intuitivo mesmo, se aquilo tava, tipo assim, não vamos deixar uma coisa tão dramática assim, não, mas também não vamos deixar uma história muito comédia. Como que foi esse processo? Em relação à sua pergunta, quando o Bertazzo teve essa ideia de Alice Júnior, né, ele já teve baseado muito numa premissa de filme Sessão da Tarde. Era uma comédia romântica adolescente, né? E aí tudo foi trabalhado em cima dessa premissa, desse gênero. Então, sempre foi muito atento às características que tinha em relação ao gênero da comédia romântica adolescente. Obviamente que tentando um pouco fugir dos clichês, porque já vimos muitas histórias sobre o primeiro beijo de uma adolescente, né? Mas de uma adolescente trans, e essa pessoa trans estar no Brasil, mas ser uma garota empoderada, uma garota rica, classe média alta, foram elementos que a gente foi trabalhando, quer dizer, que o Bertazzo apresentou e que depois a gente foi desenvolvendo e foi sendo desenvolvido, que foi fugindo um pouco do estereótipo e criando um arquétipo, o arquétipo Alice Júnior. Então, é óbvio que você, quando fala da representatividade trans no Brasil, você já está falando sobre esse estigma, quando você fala de pessoas trans no Brasil, você tem essa estatística de violência dos trans, mas quando você está fazendo um filme como Alice, como dosar isso, né? Como falar sobre essa ideia, o foco naquilo que realmente interessava no filme, que era mostrar uma personagem forte, uma heroína. Então foi muito trabalhado em cima dessa realidade brasileira, mas também com esse desejo, esse caminho de que Alice ela é empoderada, ela está nesse lugar, né? De romper um pouco com essa padronização dessa sociedade que quer excluir, exterminar pessoas que não fazem parte dessa padronização, né? Então, isso tudo já estava muito pensado. E uma coisa que eu acho que é importante, até a Anne pode comentar, é que quando a gente definiu, assim, tipo, olha, vai ser a Anne que vai interpretar a Alice, esses encontros que a gente foi fazendo ao longo de muito tempo, a Anne teve a oportunidade de colaborar de alguma maneira, né, com as suas experiências e histórias e junto com o Bertazzo, alinhavar algumas coisas do roteiro, assim, muito baseado daí na impressão e na realidade dela, assim, no seu lugar de fala. Mas eu creio que a Anne possa falar isso com mais carinho, enfim. O Gil, ele falou comigo, não lembro em que momento, mas acho que depois de um tempo, ou então no mesmo tempo também, não sei, que eu fui realmente chamada, tipo, bateram um martelo que eu ia interpretar a Alice. Eu também fui chamada por ele para ser produtora associada do filme, o que me fez sempre ficar por dentro de todas as decisões que eram tomadas para o filme, né, para Alice Júnior. Tanto nessa pré-produção, durante a gravação, e também nessa pós-produção, né? Tudo era passado por mim para saberem minha opinião, o que era muito legal, porque desde as leituras do roteiro, onde eu falava mais sobre as vivências trans e sobre disforias, inseguranças, questões da causa, questões que mulheres trans passam, questões trans, sabe? Uhum. O que tornava o roteiro, ele sempre teve ali, claro. E sempre também foi muito bom, deixando bem claro isso. Mas, de repente, algumas coisinhas, um temperozinho foi colocado a mais no roteiro pra deixar mais temperado, mais vivo. E outras coisas também foram chegando até mim, desde a seleção de músicas também pro filme, até também qual cena se encaixa melhor, por exemplo, a cena da piscina, que teve duas versões, onde eu falo sobre isso no meu canal no YouTube também, no vídeo Curiosidade de Alice Júnior. E hoje em dia tem muito mais pessoas trans, além de mim, que trabalham em Alice Júnior, né? Tem pessoas trans nessa equipe de pós-produção, tem uma galera trans que tá trabalhando. Também teve uma galera trans na trilha sonora do filme. Enfim, Alice Júnior é um filme que conta com pessoas trans também. Além de termos as amigas de Alice, que também são trans, uhum, no filme, né? Que são personagens. Eu tava até comentando aqui no, antes com o Gil, um pouco, né? No esquenta que a gente sempre faz, da Maggie. Que tá aí, tipo, quando ela aparece no filme, o peso que tem a Maggie, cara. O peso, assim, já de cara. Por ser uma pessoa incrível. Uma pessoa que defende, que fala que o meu corpo é político, né? Ele é discursivo. O meu salto é político. Eu não dou aula de rasteirinha. Eu não dou aula de sapato baixo. Eu sempre falo, eu posso perder a perna, mas eu não desço do salto. Porque o meu salto, ele é discursivo. O meu corpo, ele é político, ele é discursivo. Quando eu chego, eu quero que as pessoas me vejam, né? E, assim, tem um limite de construção corporal, né, que eu me permiti, né? Eu não vou fazer fono, eu não quero ter uma voz suave, né? Eu quero que as pessoas saibam que eu sou uma travesti, eu quero que as pessoas saibam que essa criatura que está aqui é aquela criatura que a sociedade marginalizou, né? Que construiu de uma forma extremamente depreciativa, né? Porque eu sempre, quando falo que sou travesti, tem pessoa que escuta puta, vagabunda, piranha, perigosa. Eu sou tudo isso, mas eu sou doutora. Tá com a série aí no YouTube, né? Que eu até comentei com o Gil, né? O Realidades. Cara, é incrível ter pessoas, não só que representam esse lado, tipo, estamos sim tendo atrizes trans, estamos sim fazendo filmes sobre essa pauta, e além de tudo, estamos sim colocando pessoas que têm posicionamentos, que fazem essa luta diária, para que outras pessoas sintam-se bem com o que são. Que se sintam bem com a opinião delas, com a visão delas sobre o mundo também. Então eu acho muito importante quando tem esse, quando aparece uma pessoa ou outra, que você fica assim, nossa, as amigas da Alice são pessoas que você conhece, que você vê a luta delas mediaticamente, que você acompanha e que você fala, mano, olha a importância que esse filme tá tendo na vida de vários adolescentes que estão passando por isso nessa mesma fase. Seguindo essa linha, Felipe, que eu tenho pra dizer assim, quando eu comecei a assistir o filme, foi bem nessa linha de pensamento que o Gil falou, quando falou, qual era a ideia do roteirista, que era um filme em Sessão da Tarde. Eu não sei se, pra mim, seria um filme em Sessão da Tarde, mas era um filme que já começa bem leve, né? Bem light, bem sutil mesmo. Tá a Gretchen, né? Mas a Gretchen, a rainha dos memes. Exato. Com uma filmagem bem limpa. E aí, quando eu vejo, né, a personagem da Alice Júnior, uma adolescente trans, isso, pronto, isso já me impacta. E aí sai um pouco do que nós estamos acostumados a ver em Sessão da Tarde e no stream, como você mesmo falou, Felipe. Então, quando a gente vê isso, a gente percebe que não se trata mais de só um filme, né? Se trata de uma obra que reforça, que fortalece um movimento em busca da representatividade. E aí eu assisti uma entrevista que estava até o Gil e a Anne, que ela falou que na Mostra de São Paulo teve uma apresentação que foram com crianças. E aí eu queria perguntar pra Anne, assim, como é que você se sente, né? Porque, assim, querendo ou não, você acaba sendo agora o rosto, né? Pelo menos com o filme Alice Júnior, dessa representatividade, ou seja, de crianças, né, que estão com, né, que sente que tem isso também, né, na sua vida, vendo agora alguém tipo assim, poxa, tá aí. E outra, né, que o filme, ele não vai para um lado negativo, ele mostra justamente uma Alice Júnior decidida, que tem alguns percalços, mas que no fim ela é uma vencedora, como o Gil falou, ela é uma heroína. Ela passa por tudo, ela tem um grande apoio de seu pai, ela tem um núcleo ali, né, de amigos que ela acaba fazendo ali na nova cidade dela, que ajuda. Mas como é que a Anne se sente, né, sendo esse rosto agora para crianças assistindo esse filme e se enxergando, se vendo representada? Então, para mim é tudo muito novo ainda, né, na verdade, porque eu acho que ainda não me acostumei, mas... Foi uma porrada, né, Anne? De cara, assim, foi uma porrada, né? Na hora que você vê seu rosto, literalmente, a bandeira agora. Eu tenho recebido muito feedback ainda de uma galera trans. São os feedbacks que eu mais gosto, na verdade, porque eu gosto muito de saber o que as pessoas trans têm achado, se eles se sentiram representados e tudo mais. E tem muita gente que vem falar comigo. Por exemplo, tem um pessoal trans que falou já que utilizou o filme para se assumir para a família, da mesma forma que eu fiz. Anne, eu vou te cortar rapidinho. Eu falei aqui no início que a gente ia ter uma leitura de feedbacks especial por causa desse cast. E justamente sobre isso, porque teve muita pessoa que usou o filme também para revelar para a mãe, para o pai, que às vezes é extremamente conservador, religioso, e que a aceitação foi de uma forma mais fluida, porque o filme é leve. Então a família, por mais que tenha aquele pé na religião, no conservadorismo, numa política de extrema direita, acabou deglutindo melhor a ideia e maturando, de certa forma. E que eu achei importante, porque todos eles falaram, mano, se vocês forem gravar com ela, manda um beijo, um abraço, porque ela é a minha heroína agora. Então, tipo, Anne, quando você for ouvir isso aqui editado, você vai estar lá como a maior heroína dessa galera sempre. Ai, que coisa linda. Um beijo pra todo mundo. Foi realmente isso, na verdade, isso que você falou. Eu, com 12 anos de idade, eu falei pra minha mãe que eu era trans a partir do documentário sobre crianças trans. E tem uma galera agora que, a partir de Alice Júnior, tá falando que é trans, né, pros seus pais. O que eu acho bem legal, porque eu acho que Alice Júnior é muito capaz, sim, de criar um debate bem saudável na família por ser esse filme leve que Alice Júnior é, né, e por abordar a questão trans da forma que Alice Júnior aborda também. Tem uma galera também, teve uma pessoa em específico, uma mulher trans, que escolheu o seu nome social de Alice Vitor, inspirando em Alice Júnior. Então tem muita coisa assim acontecendo em torno das pessoas trans que estão assistindo o filme. Também teve a Maria Joaquina, que é uma garota trans de 12 anos, de Curitiba, que ela assistiu no Drive-In de Curitiba o filme. E ela já teve uma matéria sobre ela exibida no Fantástico e tudo mais. E é uma matéria super emocionante. Eu indico os ouvintes a procurarem lá no YouTube e assistirem. Eu choro horrores. Esse link, vai ter um link aí no nosso site de todas essas informações que foram passadas até agora, viu, ouvintes? Podem ficar despreocupados. E aí, a Maria Joaquina assistiu e eu, como sempre, fui fã dela, fui falar com ela depois, perguntei o que ela achou e tudo mais. E entre várias coisas que ela me falou, uma das coisas que ela me falou foi que ela gostou muito do fato de que a Alice Júnior sofreu preconceito na escola e tudo mais, bullying e toda essa história que ele se passa realmente no filme, mas que ela enfrentou tudo isso de cabeça erguida na escola no dia seguinte. E aí, pra mim, é isso, né? Porque ela é uma garota trans, de 12 anos de idade, pode vir a sofrer algum tipo de transfobia futuramente no meio educacional que ela está. E ela sabe que ela pode se inspirar em Alice Júnior, porque se ela já gostou dessa cena, futuramente ela pode se inspirar em Alice Júnior, em como Alice Júnior enfrentou essas situações. Então, pra mim, acho que assim, né, o que o filme quis passar, ele consegue. Uma pergunta pro Gil, que eu queria saber, justamente pra essa entrega do filme, né? O filme, ele estreia no Festival de Cinema de Vitória, lá em 2019. E até vi uma entrevista sua, acho que foi com o Filipe Pitanga, onde você disse que provavelmente a distribuição do filme se daria em março desse ano, mas aí veio essa pandemia e tudo isso ficou prejudicado. Ok que ainda teve algumas estreias, tá começando a reaquecer agora, e teve isso, como a Anne falou, do filme sendo distribuído em Drive-In. Uhum. Mas como foi a conversa com a Netflix? Porque aí sim eu acho que a Netflix chega forte na casa de muita gente hoje, né? Principalmente a Netflix se tornou teve um consumo ainda muito maior por conta da pandemia e dos cinemas fechados, exatamente. Então, como foi isso? Hoje, como é que tá esses números do filme, né? Porque eu sei que festivais aí vocês têm participado aí a rodo, né? Mas e como é que tá essa parte da aceitação do público, né? As visualizações pela Netflix? Não, aliás, eu vou fazer uma pergunta complementar. Tipo assim, como é que o filme foi parar na Netflix? Realmente, como a Netflix chegou em você e tudo mais? Não, é porque eu tenho curiosidade, como as coisas vão parar em plataforma, sabe? Eu não sei. Sim. É importante dizer que o filme, ele tem seus processos, né? Desde o começo, a nossa ideia era fazer um filme leve que as pessoas pudessem assistir. E independente de pensar em qual plataforma ela vai, será que vai pra Globo, vai pra Netflix, vai pra festival, nossa ideia era que o filme ele chegasse nas pessoas. E a gente sabe que hoje, através das redes sociais, principalmente o YouTube, você consegue pelo menos estar presente hoje para o grande público, né? Se as pessoas vão acessar ou não, é outra história. Então, eu no começo, assim, até conversava com o pessoal, galera, ó, quando o filme estiver pronto, vamos pôr no YouTube, tá? Vamos fazer esse filme cair pro YouTube para todo mundo ver, legendar em trocentas línguas. Esse era um primeiro pensamento, assim, por quê? Porque não que eu não acreditasse que ele pudesse fazer essa trajetória em festivais, mas eu achava assim, tipo, uma comédia romântica adolescente geralmente não é um tipo de gênero que você vê nos festivais, uhum, né? Brasília, mas daí de repente a gente falou assim, vamos começar a escrever para ver o que acontece. E aí o filme foi entrando. Paralelo a isso, a gente tinha duas distribuidoras, né, que distribuem o filme em parceria, que é a Moro Filmes e a Olhar, que estavam, obviamente, com o filme pronto, fazendo aquele trabalho bonito que uma distribuidora faz quando gosta do seu filme, que é procurar as janelas para ele ser veiculado. Né? Eu senti uma crítica aí, hein, Gil? Não é uma crítica. Sei lá. Será? será? É que foi muito importante, assim, que a Moro e a Olhar abraçaram o filme com muito carinho, sabe? Então, você comentou da série Realidades lá no canal da Alice, no Instagram. Isso é trabalho da Olhar, a delicadeza da Olhar. Nossa, e da Moro, que e tem muito essa bem perspectiva. Feito, muito então, bem a distribuidora feito, está alinhada com a nossa alma, com o nosso coração, com o coração do filme, o que ele representa, da representatividade, sabe? Então, deu tudo de si e de seus contatos, de seu network para fazer o filme chegar onde chegou, sabe? Então, a trajetória em festivais vai se coincidindo também com a trajetória da distribuidora e da distribuidora em negociar, em falar assim, olha esse filme que legal, olha o que ele representa, o que ele simboliza. Não era apenas um produto, mas era uma... O filme, porque eu não vejo o filme só como um produto. Claro, como produto, filme, ele é, de fato, mas para além do produto, para mim ele é um conceito, sabe? Um conceito que está alinhado com o que está acontecendo hoje no Brasil. Se transformou-se que é isso que... em um conceito vivo, né? Através da produtora e de todo esse brilho que ela deu no esforço de, né, fazer exato parte de divulgação. Nossa, exato. Total. Então as negociações são feitas geralmente via distribuidora. Então a distribuidora, água mole em pedra dura, tanto baita até que tá na Netflix. Entendeu? Não, e foi a Netflix que aconteceu também, tem, né, o Gil? A Netflix ainda tem essa fama de produzir muita comédia romântica. Então era uma plataforma perfeita pro filme. Porque... é um filme sobre comédia romântica com outro conceito e um conceito vivo e atual. E que, mano, deu certo de uma forma inacreditável. Eu fico imaginando a quantidade de história que você, a Anne, todo mundo ligado à produção tá ouvindo por conta do filme. Se a gente O feedback nas redes sociais são muito grande, porque é isso que a Anne tá falando, meu. Quando o filme foi realmente lançado, já nas fases de festival, a gente já recebia um feedback, principalmente dos públicos de festival. Mas quando ele caiu na Netflix, que ele foi lançado, antes até, quando ele foi lançado nos drive-ins, caiu nas plataformas digitais também. E outra, vocês ainda lançaram a trilha do filme pelo Spotify, que foi uma coisa que ontem à noite, quando eu estava jantando, estava ouvindo a trilha, principalmente a trilha do que move o filme, né, pro primeiro beijo da Alice, que é a Last Dance. Maravilhosa. Vou colocar um trechinho dela aí, por favor. Let me kiss your eyes, I just wanna touch you. So, please don't ever let this go. There's no much time. Let me kiss your eyes. Mano, é uma das melhores músicas que eu ouvi esse ano, sabe? É ai, que delícia muito boa. Isso. É, não, composta é por Gui Salles, compositor. Aliás, as músicas, a maioria das músicas, todas as músicas originais, compostas por Gui Salles, que é um compositor trans maravilhoso, talentoso, que trouxe toda a sua energia, todo o seu carinho, todo o seu afeto com o filme, converteu isso na sua arte, que é a música, né? Então, Last Dance eu amo também demais. A fotografia dessa cena foi genial, porque em primeiro plano tem a Alice entrando no quarto, a Thaísa sentada no sanitário. Já é lindo a cena, já é bem bonita esteticamente falando. Um amarelo bem chamativo, com contraste da parede, não sei o quê. E na hora do beijo, tipo assim, aquele blurzinho que dá, sabe? Você fala, mano, olha que incrível foi isso tudo. E a trilha sonora bate, e ela chega com violência a trilha. Chega naquela... Ela não chega disfarçada, ela chega tipo assim, gente, é agora. Levanta a mão pro céu. É verdade. É boa. Exatamente. Carpe diem, aproveita agora esse momento. Sim, e também o link esse da trilha lugar. Sonora vai estar aí do Spotify, cara, que é uma trilha incrível, velho. Eu achei a trilha sonora do filme muito bem encaixada com todas as situações e pensamentos. Uma coisa que a trilha sonora sempre faz é, tipo assim, conectar a emoção do personagem do filme com você e com toda a cena, né, com toda a composição em sim. geral. Toda a cara que a Alice fazia, toda a situação que a Alice tinha passado, quando tinha uma trilha sonora, você já entendia realmente o que tava, pegava aquela carga. E a do beijo, que a maioria de nós considera que não só pra mim não é a melhor cena do filme, já vou deixando isso bem claro. Pra mim a melhor cena do filme é aquela rima que a Alice faz com, é Bruno o nome do menino, né, com o Bruno, isso. lá naquele penhascozinho, né, pra mim é aquela melhor parte, porque depois que ela canta, né, as pessoas não me entendem, elas não têm paciência, mas o que mal sabem é que meu corpo é resistência. E depois, quando ele pergunta pra ela de onde ela tirou isso, e ela fala, sei lá, da minha vida, mano, aquilo pra mim entrega o filme, sabe? Tipo, forte. E é um sei lá da minha vida que você sente o peso. Tipo, porque tem uma aspirada aí, Anne, você é uma excelente atriz. Porque você deu uma aspirada na hora, sabe? Aquela tipo assim, gente, se eu fosse sentar pra você contar o que eu passei. Então, tipo, você sente esse peso na hora. E é incrível, sabe? A composição toda disso. E eu não falo nem pela representatividade, assim, pela atuação, sabe? É, que você sente pela atuação toda a carga, não só que a N pessoa e a Alice, e a Alice personagem passaram. E, mano, importantíssimo. E eu vou ficar redundante falando aqui. É, eu gosto da cena do banheiro, pra mim é a minha preferida. Eu falei até com o Gil isso, né, quando a gente conversou pelo Instagram, porque eu não tava esperando, né? É a cena que você não espera, falou, quebra de expectativa. É um plot que tem ali, e você, ainda que exista até uma criação de um clima, quando a própria Alice, ela pega o microfone e diz, né, que hoje todo mundo meio que se libere, né, se liberte de amarras, mas eu não esperava isso, eu realmente esperava até uma DR entre elas, mas me pegou de surpresa e foi simplesmente fantástica aquela cena arrepia quando você vê a entrega das duas. Que química da... Perfeita. É, Surya o nome da... Que ela também é cantora. Eu tava ouvindo a playlist dela até agora há pouco. Cara, um beijo pra ela, inclusive, que poderia estar aqui também, cara. Nossa, mas, cara, que química. E, assim, o elenco tem química. Porque a amiga da Alice, muita química. Você pega o pai da Alice, mano, assim... Jean Genet. O Jean Genet. Cara, fazia tempo que eu não via um pai tão bom, sabe? Porque é difícil encontrar... E é um carinho de pessoa, e é uma doçura. E, tipo, todo os dois tipos de arquétipo, né? Tipo assim, quando ele tá conversando com a mãe daquele guri que a Annie defende, né? Que quebra um iPad dele. A Marisa. A Marisa, que, tipo, quando ela fala... Não, eles montando um arquétipo do Cirá, ela é a trans boca suja e ele é a bicha malvada. E, tipo, eles fazem um brinde aí. Assim, tem esse segundo plot também no filme, que ele é bem interessante. E que... Cara, é um plot só pra mostrar que, tipo assim, tem muito pai e mãe que, tipo, vai aceitar isso na boa, e tem muito pai e mãe que vai ser cuzão, que tem a mãe lá do moleque, né, que é extremamente homofóbico, que, tipo, faz de tudo pra infernizar a vida desse, porque, infelizmente, sempre tem um filho da puta desse pra roubar a cena. E, cara, você vê essa construção, você vê a construção da escola, você vê a advogada trans, que, inclusive, tem um advogado trans ouvinte do Fuleiros, que é amigo da Nath aí, que citou um pouco sobre o filme. Tem a advogada falando, mano, a gente tem direito a tudo que todo mundo tem. Não tem essa, tipo assim, ah, não, meu Deus do céu, vai ter que... Não, mano, a gente tem ponto. Ela, mano, privando a pessoa de ir no banheiro, cara. Então, tipo, o filme foi bem construído nesse clima Sessão da Tarde, como você falou, e eu concordo com o Gil sobre essas várias coisas que você não espera, porque são pautas que o Brasil geralmente não discute, que não tem filmes falando sobre isso. Então, tem muita coisa que pode ser pequena pra muita pessoa, mas pra quem não conhece, não entende muito do mundo, né, trans, LGBTQI+, cara, tem muitas dessas coisas que as pessoas não fazem ideia, que uma pessoa trans às vezes não vai no banheiro por conta de sofrer preconceito, velho, de ir no banheiro, sabe? Uma coisa normal, dentro de uma escola. E quanto é difícil revelar isso pras pessoas, e quanto é difícil conviver numa sala de aula, num ambiente de trabalho, num ambiente familiar geralmente, né, que não é agradável ou que aceita tão bem aquela pessoa como ela é, como ela quer ser. Então, o filme tem tudo disso, e ele não só tem esse peso, como ele sabe fluir muito bem da melhor forma possível, e faz o sucesso que fez, faz o sucesso que fará, e ganhará todos os festivais possíveis por conta disso. Maravilha, que bom ouvir esse carinho de vocês, inclusive compartilhando em primeira mão. A gente ganhou hoje mais um prêmio de melhor filme lá no Festival Divergente na Itália. Então, na Itália, mano, vocês conseguiram, você tem essa ideia, você tem ideia que você ganhou. Vocês ganharam o prêmio num dos países mais xenofóbicos, racistas e preconceituosos do planeta, né? Então, ganhou lá. É o quarto prêmio que a gente ganha na Itália. A gente ganhou 3 no Festival Lovers, e agora esse. Eu tô divulgando porque eu sei que eu só poderia divulgar isso a partir de amanhã, mas eu acredito que vocês não vão lançar hoje. Vai demorar mais um pouquinho. Então a gente acabou de ganhar. Recebi a mensagem hoje cedo, assim, da distribuidora, que mandou, vocês ganharam mais um prêmio e tal. E aí a gente falou, putz, que massa, assim, é o 20º prêmio que o filme ganha, e a gente fica muito feliz com isso. E, mano, 20 prêmios, 36 festivais. Você veja, é isso que você falou. Haja parede pra colocar tanta medalha e troféu, viu? Pois é, não, a gente só sente de não tá presente nesses eventos. Eu, com certeza, e a Anne também, estaria ao vivo, né? E você, só retomando uma pergunta que você fez, por que a gente não lançou em março? A gente ia lançar em março o filme, mas também estava muito atrelado a não só a questão do Covid, que ainda era muito prematuro, assim, até porque quando eu dei aquela entrevista lá para o Filipe Pitanga, era setembro, né, de 2019, mas porque também a gente foi surpreendido com o Festival de Berlim, assim, em fevereiro, de repente veio a notícia, vocês foram selecionados para o Festival de Berlim, a gente ficou, o que é isso, sabe, a gente não estava muito acreditando. Assim, Gil, teve muita foi coisa, teve muita coisa que você nem sabia que estava escrito, né, tipo assim, a produtora escreveu, não é que você viu, tipo, a gente foi selecionado. Foi selecionado para Berlim, foi muito lindo o filme estar em Berlim e ser recebido como foi recebido, assim, sabe, e foi muito importante, assim, foi a abertura da carreira internacional do filme, de Berlim até hoje, tipo, o filme entrou em 30 e tantos festivais internacionais, ele entrou nos festivais mais importantes aqui do Brasil, Rio, na Mostra, Brasília, que deu pela primeira vez na história do Festival de Brasília, que é o mais antigo, o prêmio de melhor atriz para Anne, entendeu? Olha, que é uma atriz trans, foi a primeira atriz trans a ganhar esse prêmio, então é muito histórico, assim, sabe? Mas é um movimento, né, porque eu vi no Instagram de um de vocês, que eu não vou recordar agora, que o Brasil esse ano também elegeu com bastante peso até, elegeu muitos... Vereadores trans. Muitos. Uhum. Então, tipo assim. Sim, vereadoras e vereadores trans, sim. Uhum. Sim. Então começou passou a mudar de 20, o pensamento, muito importante, né? Passou de 20. Isso. Então a gente, sim, tipo assim, são 500 e tantos. Vai vir muito babaca falando isso nos feedbacks. Ah, mas são 500 e tantos vereadores, não faz nem tanta diferença. Mano, faz. Faz diferença. Sempre. Só de ter um lá, faz. Cara. E Felipe, você tem esse movimento, né, de mais representatividade, você também, graças ao bom Deus, você tem menos pessoas eleitas com nome, com sobrenome ou que carregam o símbolo do Bolsonaro. Exato, exato. Então, exato. Você ter essa balança puxando para mais a representatividade trans, você tendo menos, em um país, como a própria Anne já falou já em algumas entrevistas, que é o país que mais mata transexuais, né? Então, assim, acho que é de suma importância esse movimento. E como eu falei, o filme, ele reforça, ele dá uma grande ajuda, assim, para esse movimento mesmo. Ou seja, não à toa ele está nesses festivais, então, e está ganhando, né? Ele ganhou o festival de Brasília. Ninguém faz 20 prêmios à toa, né? Ninguém faz. Exatamente. Foram 4 prêmios que eles ganharam lá em Brasília, né? Melhor trilha sonora, melhor montagem, atriz coadjuvante e atriz para a Anne. E está participando de vários outros festivais, como festivais que realmente trabalham com essa parte da representatividade. E o mais importante, assim, para mim, eu acho que é para coroar um filme ainda hoje, né? É que Alice Júnior, num país como o Brasil, é um dos cotados, né? Tá entre a lista lá dos indicados para representar o país no Oscar. Então, isso, acho que tem que parabenizar realmente o Gil. Não, pela direção do filme. Ele foi um dos pré-indicados, né? Ele foi... Isso. Já saiu o resultado, galera. A gente não ganhou, E qual era o filme? Saiu o filme do o Babenco, da Bárbara Paz. Ah, é mas verdade. Eu acho legal por isso que ela foi na Fátima Bernardes até esses dias pra trás, verdade. Pode isso. crer. Isso, mas assim, mas é muito importante você falar isso, porque eu acho que o fato de você ter a possibilidade de estar habilitado junto com outros 18 filmes nacionais para concorrer a essa vaga e ter a Alice ali entre eles é muito representativo, sabe? Então a gente já ficou muito feliz de fazer o buzz, de meter a tag Alice no Oscar, travesti no Oscar, porque é muito importante, sabe? Imaginar que esse filme ele nasce com uma produção de baixíssimo orçamento, mas com muita parceria. A Anne vem não só interpreta essa personagem com grandiosidade e talento, né, e com muita garra, com muita vontade de querer fazer essa história ganhar prêmios. Vida. E com prêmios, mas também se associando à produção, virando produtor, acompanhando todos os processos. Eu acho que quando a gente chega nesse lugar de poder, olha, estamos aqui, né, como disse a Maria Rosário do Caetano, Maria Caetano do Rosário, tipo, o azarão pro Oscar, não importa, a gente estava ali lindo, felizes de ter a possibilidade de se habilitar e de brincar. Olha só, estamos aqui também, sabe? Então isso também é representativo, sabe? Muito representativo. Então a gente está bem feliz também com essa possibilidade que existiu e que é óbvio que a gente ficou muito animado com a ideia, mas cientes de que tinham filmes tão incríveis, ou mais incríveis, ou incríveis, né? Que estavam ali junto com a gente, ou melhor dizendo, a gente estava, né, com filmes incríveis, né? Isso que é o mais importante, assim. assim, qualquer um que ganhasse, assim, a vaga valeria. Bacurau, Babenco, mano, todos eles, assim, como a gente sempre tá falando aqui, mano, assistam cinema nacional. Cinema nacional, principalmente nesses anos, né, que a gente nem vai falar sobre a política atual, tem sofrido pra cacete. Então, tipo assim, assistam, apoiem. Apoiem produções independentes, locais, nacionais, sempre, velho. Porque as pessoas, às vezes, têm muito talento ali, só que não tá tendo um olhar de um público. E se você olhar um pouquinho mais, você vai ver que tem uma qualidade extrema sobre coisas que você pode se sentir representado. Então, essa é a importância toda do cinema nacional na vida do brasileiro, do imigrante, de todo mundo, para entender como funciona a vida de quem tá vivendo aquilo. Para não ir muito além nessa questão do cinema nacional, que aqui também tem qualidade, se você pegar o filme que é o Garota Dinamarquesa, né, que tem um tema próximo. Se você pegar um filme que eu acho que é sueco, que é o Girl, que também é uma garota trans, você vai ver que a qualidade do Brasil é a mesma, sabe? O Brasil também é na parte de cinematografia, tá lá em cima. O nosso Alice Júnior é ainda melhor que Garota Dinamarquesa e que Girls, porque tanto Garota Dinamarquesa quanto Girls não tem representatividade trans, né? Na verdade é trans fake. E eu ia chegar nisso. Exato. Que assim, uma concepção do que o Gil fala é que não houve em nenhum momento a possibilidade, ou se foi levantada a ideia de, não, vamos pegar uma cis, né? Não. Uhum. Se nós estamos trabalhando com adolescente trans, nós vamos pegar um adolescente trans, né? Ou e colocar ela na produção. Trans. E o Gil ainda teve a consciência de colocar a parte da produção. Tipo assim, não, você vai saber do que tá acontecendo aqui, porque, tipo assim, não é o meu local de fala. Não é o local de fala, às vezes, de fulano, de ciclano. Não é, é o seu. Você tem que saber. Você sabe o que vai ser mais factível ou não. Então, pronto. Tipo assim, o grande problema, assim, de Hollywood, que a gente sempre soube, é que, tipo, não se dá espaço pra quem sabe o que é que rola de verdade. E aí, acontece o que acontece sempre, e a pauta nunca alcança as pessoas que deveria alcançar. E a gente vive nesse ciclo que Alice Júnior tá quebrando de todas as formas possíveis. Eu queria fazer uma pergunta pra Anne, porque eu sou nordestino também, eu sou de Salvador, Bahia, e tô aqui em Curitiba, eu já moro em Curitiba, mas tô aqui há 8 anos. Eu quero saber como foi pra você, né, essa vinda pra cá, uma cidade, eu não sei qual foi como é que eu posso falar, se tava no inverno, se tava no verão, quando foi gravado o filme, qual foi a estação do ano, mas como foi pra você essa, se adaptar, né, a Curitiba. Inclusive, tem uma parte do filme que trata algumas culturas bem locais, né, como a própria fala, quando a Anne chama o Guilherme, né, quando ela chama o Guilherme de piá de bosta, e outras partes ali também que são bem curitibanas. Como foi pra você se adaptar a isso, né? Não só ao clima, a também essa parcela da cultura curitibana. Ao clima, na verdade, eu nunca me adaptei. Eu odeio. Eu fiz intercâmbio também e eu morei nos Estados Unidos 7 meses. E aí eu fiquei em 2 estados que eram muito, muito, muito, muito frios. Eu fiquei em Seattle, Washington, que já era bastante frio pra mim. E depois eu fui pra Grand Rapids, Michigan, que aí era menos 24 graus todo dia. Jesus. E aí Nossa eu, Senhora. Assim, eu já não gostava de frio antes do intercâmbio. No meu intercâmbio, eu passei a odiar frio em Curitiba. Eu não tinha nem roupa pro frio que rolava lá. Tipo, teve uma vez que tava 0 graus e eu fui de sapatilha pra diária. Então, assim, pra você ter noção, eu não sabia me vestir no frio. Eu não sei me vestir no frio. Eu não tenho roupa pra frio. Eu sou recifense. Aqui pra gente é 30 graus normal, sabe? E aí, enfim. Na sombra, né? 30 graus na sombra. E aí eu, enfim, foi difícil. Tipo, acho que pra mim o mais difícil de Curitiba, tipo, de estar em Curitiba, era o frio mesmo. Tipo, a cena da piscina, 3 graus pra pular numa piscina que não era aquecida. Então, foi difícil. Teve uma cena também que eu falo no meu vídeo de curiosidades de Alice Júnior, que é logo depois das patricinhas convidarem a Alice pra ir pra pool party. E aí a Viviane chega na Alice e fala, você tem que me levar. Quando a Viviane fala isso, dá pra notar aquela fumacinha branca saindo da boca dela, sim, por conta, sim, do frio. Porque então, a escola é toda aberta também, né, Anne? A escola, ela é um oco. Lá o vento aí, parece que fica. E aí você nota aquela fumacinha branca saindo da boca da Thaís, que é a Viviane, porque tava muito frio. E nesse dia eu lembro que tava literalmente zero graus, pra gente gravar de boaça, como se fosse um dia ali cotidiano da escola. Então, assim, o frio foi bem difícil. Mas sobre o filme em si, eu acho que foi mais o filme. O que foi mais legal pra mim, na verdade, o que se tornou tudo bem mais legal, foi o filme que se adaptou a Alice ser recifense, sabe? Que aí eles viram a oportunidade de me ter no filme, eles queriam me ter no filme. Aí eles pensaram, bom, por que não também adequarmos para ser uma garota recifense? E aí, o roteiro original era uma garota trans de São Paulo. E eles meio que fizeram essa mudança para uma garota trans de Recife. O que eu achei muito mais legal, porque tem todo esse poder do sotaque, tem todo esse poder de ser uma garota trans nordestina, o poder de uma garota trans pernambucana mesmo, sabe? Porque a gente sabe que no sul, sudeste, tem muita gente extremamente xenofóbica, tem muita gente que, né, aquele sul é meu país, que fala coisas horríveis sobre pessoas nordestinas. Então eu acho que o sotaque de Alice ali no filme é muito potente pra gente levar pra todas as salas do Brasil, como a gente tentou levar nos festivais nacionais que a gente participou. É muito potente também quando a gente tá mostrando o filme pro sul, sudeste, pro público de lá, mostrando que é uma garota trans poderosíssima que, meu amor, é nordestina e lidem com isso. Assim como a Alice é bem tipo, eu sou trans, lidem com isso, porque eu não tenho nenhum problema em relação a isso. E ela também é bem, eu sou trans e também sou nordestina e lidem com isso. Então eu acho que isso é super potente. Ah, eu vou puxando aqui pro encerramento, porque já são... Não, peraí, deixa eu ver, vai. Ah, tá, vai, Nath. É porque, tipo assim, já são quase 15h15. Não, é rapidinho, é só porque, assim, a gente falou qual era a nossa cena favorita, né? Que todo mundo achou a cena do beijo ótima, a dela, né, falando lá no penhasco, rimando lá no penhasco. Mas eu queria saber da Anne e do Gil, qual foi a cena favorita deles, de gravar, de interpretar, qual foi a cena mais incrível, assim, que marcou vocês? A minha cena favorita de gravar foi as cenas com a Thaís, tanto aquela do pedalinho quanto a da Guerra de Travesseiros, porque a Thaís é extremamente engraçada. E aí tudo no pedalinho não tava engraçado. Frio, não, Anne? Deu a impressão que tava frio pra cacete. No pedalinho não tava frio, não? Ah, no pedalinho não tava tanto frio assim, não. Parecia. E também a gente tava bem aquecido, a gente tava com casaco e tudo mais, as duas. Então tava tranquilo. Mas e lá na casa, na Guerra de Travesseiros, a gente tava dentro de uma casa, então também tava tranquilo. Eu acho que foram as mais divertidas pra mim. A da festa também foi divertidíssima, porque de vez em quando eles botavam som de verdade, porque tinham cenas que eram gravadas de dança sem música, era só dançar no ação. E aí, quando eu botava o som de verdade, tava todo mundo dançando como se fosse uma balada, e eu achava tudo isso muito incrível. E aí, eu acho que foram essas três. E pronto. E aí, agora com o Gil. Não, eu vou falar a mais importante, assim, a mais difícil de ser feita, foi a cena da piscina. Por todo o contexto de clima também, né, porque tava muito frio aquele dia, todo mundo tinha que fingir que tava quente e legal o espaço, mas principalmente porque era uma cena que ela representava de maneira metafórica a violência que as pessoas trans sofrem no Brasil através dessa intolerância desse personagem de Guilherme, que tenta deslegitimar Alice, né, tirando seu bojo e empurrando ela com violência para a piscina, né? Uhum. Então essa foi uma cena muito complicada de fazer, porque, enfim, reduzimos o número de pessoas na equipe ali, porque, enfim, as meninas, a Anne, né, principalmente, estava ali exposta com o seu corpo. Então, como fazer essa cena acontecer de um jeito onde a gente tivesse todos os cuidados em relação à segurança de das meninas? Né? A respeito. Então, mas acho que ali também pode falar sobre essa cena. Essa, para mim, foi a mais difícil, a que eu tenho mais carinho, assim, a mais complicada de fazer. Mas a Anne tem curiosidade sobre essa cena, assim, porque, enfim, acho que a Anne pode falar sobre isso também. Gente, eu tenho no meu vídeo curiosidade de Alice Júnior no YouTube, é porque agora eu já tô me maquiando para outra coisa. Sim, isso que eu ia falar. Não precisa. Eu vou encerrar aqui então, agradecendo vocês mais uma vez por ter participado, por ter engrandecido mais uma vez o filme, cada vez mais. Porque esse filme, quanto mais a gente conversa sobre ele, mais coisas saem, né? É incrível como sempre tem um ponto ou outro que a gente tá sempre adicionando. Então, muito obrigado, Gil Baroni, Anne Mota. De verdade, foi muito especial ter vocês aqui. Nossos ouvintes amaram quando ficaram sabendo da notícia que vocês estariam por aqui. Então, muito obrigado. Parabéns por todos os prêmios e pelos futuros prêmios ainda, né, a serem angariados aí. E boa sorte na apresentação de hoje de vocês, porque vão precisar. Obrigado, Cid, Felipe, Nath, José, obrigado pelo carinho, obrigado à audiência e obrigado aos ouvintes do Fuleiros Pop. Gratiluz, muito bom. E quem não viu o filme está disponível em todas as plataformas digitais, está na Netflix, também está passando no Canal Brasil, importante dizer, e também está na pirataria. É isso. É, porque quando chega nesse lugar significa que é sucesso. É verdade. Gente, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo convite. Vocês têm uma energia maravilhosa, vocês são divertidíssimos, eu amei. Então, muito obrigada. Eu ri horrores aqui também, mas estava com meu microfone mutado para não atrapalhar o áudio das outras pessoas. Mas eu estava sempre me divertindo com vocês, então muito, muito obrigada. E todos os ouvintes da Fuleiros Pop, por favor, votem em mim para influencer do ano na Toda Team. Um beijo. Isso aí. Já muito fez obrigado. A campanha dela. Ela faz a campanha dela. Bota a Animoca Palco. Influência digital no Toda Team. É isso aí. Maravilhosa. É. Então, muito obrigado, ouvintes, e até a próxima. Let me kiss you. I just wanna touch your soul. Please don't ever let this go. There's no much time. Let me kiss your eyes. We never get that too close. You can take me on your own. There's no much time. We just need. Gil? É. Ai, desculpa, gente, eu tava falando aqui com... Tudo bem, acontece sempre. Ele deve estar respondendo há um tempo com o microfone mutado, coitado. Ai, absurdo, tudo bem.